Azul 4208, bom dia, desça para nível de voo 050, chegada Mari. Desça para nível de voo 050, azul 4208. Alfa Mike Lima, solo 59, direita, solo 219. Direita, solo 219, Alfa Mike Lima, obrigado. 4208, está autorizado direto TAP. Solo Salvador, Salvador, Alfa Mike Lima. Azul 4208, está autorizado direto TAP. Em frente ao Alfa Kilo, Pátio 3, apenas atento ao ATR da Trip, mantenha-se na entrada do Pátio 3 aguardando, ok? O ATR da Trip já no pushback pra, vai aguardar o mês finalizar para poder ingressar. Gente, Alfa Kilo aguarda para ingressar no Pátio 3. É, poderia solicitar posição para 7 passageiros? 7 passageiros, sim. Vou contar isso aí. Foi estacionamento da 3507, portão 7. Então 3507 no 07 autorizado, reporta TAP. Autorizado, então 3507. Goma 75, Sami Recife, 128 decimal 8, ao TRN 126 decimal 0. Segundo, 4, pronto para 10, com 6 dezenas a bordo, 13h40 e alterna São Salvador. Firmo PAD? 60, 6 dezenas. Ciente, táxi via Pátio Índia e Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre 1-1-8, decimal meia dúzia, o ajuste 1-0, 1-5 agora, um bom voo, 5-5-1-4. Ok, autorizado via Pátio 3. Pode principal Indy e Alfa até o posto para dar 90. Lá, contactarei a torre 5212. Muito obrigado, uma ótima semana. Salvador, Alfa Mike Lima, está visual com trip, pode ingressar? Sim, ativo, já visualiza o sinalizador? Sim, estou contactando a infraero com o transporte passageiro, ok? Pode fazer. Já me venderá a frequência livre para coordenação. Contactado a infraero, o transporte passageiro. O senhor confirma se realmente era o Pátio 3, o destino? Positivo. Sim, vou contactar mesmo com relação ao sinalizador e o, com relação ao transporte já foi solicitado, ok? Tá ok, obrigado. Papapá November Oscar Romeo, só está em sem cópia, Morro de São Paulo. Confirma o Pati. Só um instante. 1897, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 1-3-3-2-5, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Sete, táxi via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera Torre, em 1-1-8, décimo meia dúzia, o ajuste no 0-5, bom voo. Mi 15, Pátio Indy Alfa, Torre 186, tá 3-5-7. O Alfa Mike Lima já visualiza o sinalizador? Salvador, o 3-1-5-3 está no portão 05, sem reclamação ETA para autorização Galeão, nível 3-0. Sim, estão 3-1-5-3, só estão sem cópia, o número 2, quem na minha escuta aguardando? Bom, vai tirar depois. O papapapá November Oscar Romeo é o solo? Firmando, inicialmente eu toque arremetida em no setor Nordeste e após o processo da Morro de São Paulo, é isso? Confirma. Amarei, um bom dia, boa semana. Controle de saída solteira politana, 355-14, decolou passando 1100. 355-14, bom dia, contato radar, nível de voo 190, saída PUCA. Saída PUCA, ascenso 190, 5514, muito bom dia. November Oscar Romeo ao sol. A intenção é prosseguir direto do pátio 5, já comprou o Nordeste para o heliponto ou via pista 1-7 e cruzamento do campo? November Oscar Romeo, autorizado Salvador, Salvador, com toque arremetido inicialmente Sierra Delta, Juliette Hotel e após prossegue para Morro de São Paulo. O número pés, altitude, decola da 1-7, curva direita, prosseguindo o corredor Axé. O controle em 1-9-35, a torre em 1-8-62 e aciona 0-1-3-3 no transponto. Afirmativo, já botou o TB? 02, acionamento, táxi de decolagem agora com a torre, 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste agora no 0-5, um bom voo. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 199.35 e aciona 50-14 no telefone. Rapaziada, Galeão, nível 380, decola da 1-0 com curva direita, saída da El após Leda Bridge para ingresso na Upper Zulu 1-0. Controle de saída é o 119.35 e o transponder 5014, da 3153. Correto, portal 5, chama pronto para o direcionamento, da 3153. É que reportará quando eu para Bocho 3153. Estabilizado o INS 3408. Azul 4208, complexo sinal, chame torre, 1-8, decimal 6. 18-6, obrigado, bom dia. Bom dia. 3-5-3-5-7. Salvador, bom dia, tá 3-5-7, decola na sua escuta. Tá 3-5-7, bom dia, contato radar, nível de voo 380, saída árvore. Contato radar 380, saída árvore, da 3507. Em Salvador, muito bom dia, azul 4208, estabilizado LS da 1-0, estou para vista. Porta 3 checado, 4208. Conta lá, 4208, como tem dado. Controle de saída, Sotero Politano, o 35514. Prossiga. Nós gostaríamos muito de voar na proa direta de Aracaju, se autorizado. Aguarde, 35514. Na sua escuta. Vento 1-30 graus, 069, autorizado pouso, pistão 0. Vive pouso na 1-0, azul 4-0-8, baixar trabalho. Trip 5-5-4, dá 300, vou girar para Aracaju. Vai de com Aracaju na próxima, 5-5-4, muito obrigado. Nada. Salvador, bom dia, opção 9832. Chamando o solo? É o opção 9832, por gentileza, aprovação para Recife, nível 390. Eu ainda não possuo plano no sistema, poderia confirmar a OBT? O opção 9832? 1-1-25. Eu vou confirmar com a companhia porque vai ter que fazer uma CHG para testar esse horário. Já só um segundo. Sim, se não é disso, então o APTA 9832. Assim que eu obtiver o plano no sistema, eu chamo para a copa, ok? Ok, obrigado. Eu já lhe confirmo a informação. Autorizado ingresso e decolagem da interseção, vento 1140 graus 07 nós, o novembro acho que. 4208, solo azul no 3, direita solo 2019. 2209, solo 4208. Solo Salvador, azul 4208, bom dia, Juliana, Fox. Azul 4208, bom dia, TSV Alfa Juliette, posição 03, espaço principal. Alfa Juliette, posição 03, azul 4208. O nome é Vasco Romeu, decolou no 5, controle 119, som 35. 135, grato. Som 35 no 7, suba restrito, nível de voo 360. 360, 35 no 7. Controle, é o helicóptero papapá, November, Oscar Romeo. November, Oscar Romeo, mantém as condições de fly, corredor 7. November, Oscar Romeo. Salvador, o Dandrei 153 está no portão 05 para o posicionamento. Dandrei 153, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Embraer da Azul, na endereçada anti-obstante na Juliette, após o mesmo endereçado autorizado, suspeito no momento 05, reporta ataque. Frente do Embraer da Azul na Juliette, o Dandrei 153 está apoderado o posicionamento após o mesmo, chamada para o táxi. Número 5 no 7, Sami Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Testa 35 no 7, bom dia. Bom dia. Visual com ele ponto, só permitido a Serra de Alta Julia de Hotel, é 90 Rádio São André. Presença livre, November, Oscar Romeo. 355, 14, Sam Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Igualmente. Alternando o campo. Santo 153, táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, vai ajustar 015, um bom voo. Projeto via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 10, chama a torre em 118 decimal meia 0 e acerta 1095, Santo 153, já confia. Confirmo para o Paulo? Mike, Eco Delta confirmando Manati? Ciente autorizado Manati, o número 10, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 119.35, a torre em 118.62 e aciona o padrão 0125. Correto, Pátio 4, copiado 1-2 a bordo. Para acionamento taxi de decolagem, agora com a torre 1-8 decimal meia dúzia. O ajuste no 0-5, bom voo. Para o meu Mike Serra Golf, bom dia, confirma o Pátio? Gente, hangar da Bata autorizado para Sierra November Quebec uniforme. Inicialmente a 1.000 pés até liberação do controle para o nível 085. Decola da 1.7 com curva direita via corredor axé. Controle em 1.9.35, a torre em 1.8.62 e aciona 5.027 no telefone. Correto, já possui o teu B? Afirmativo, transfere agora a torre em 1.8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0.5, adicionamento 7 de decolagem, bom voo. Juliette Romeu, bom dia. Informações por Foxtrot, confirmando sobrevoo em Pátio Pituaçu e Avenida Paralela. Autorizado, Salvador, Salvador, sobrevoo em Pátio Pituaçu e Avenida Paralela, 500 pés, decolagem da 1.7, curva direita, via linha do litoral sul. Controle em 1.9.35, na torre em 1.8.62 e acena 0.1.15 no transcomis. Unusco 3, decolou 27, controle 1.9, decimal 35. 1935, pode ver. Decolagem com a torre, 1.8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0.5, um bom voo. Controle em Salvador, boa tarde. Bom dia, San 3153. San 3153, bom dia, contato radar, nível de voo 380, saída da EL. Está autorizado direto Leda. Está presente direto Leda, TAN 3153. 0, decola da 1.7 com curva direita, perfil da saída coral. Controle em 1.